Opa, e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje é dia 6 de novembro de 2018, hoje é mais uma terça-feira inútil, mais uma daquelas terça-feiras que não serve para nada. É mais um dia, mais um número, num calendário maluco de 365 dias, não sei quem escolheu esse número. Por que não é 367? Porque não sei por quê. Quem foi que definiu isso, cara? Quem foi o maluco que falou, não, o ano ele tem que ter 300... É pelo quê? Pela linhagem do Sol, das estrelas? Por quê, cara? Por que não pode ser 200 dias o ano? Por que não pode ser 100 dias só? Todo mundo teria mais idade, todo mundo... Ia ser do caralho, né? Quantos anos tem? Eu tenho 200. Ai, ai, eu tava aqui pensando... Eu tô aqui... Nessa hora agora é meio-dia e dois. Mas eu ainda tô tomando café porque... Tomo café desde quando eu acordo até lá para 1 da tarde, fico só tomando café, não consigo comer direito, só consigo beber líquido, então fico bebendo café. É bom que me deixa ativo, me deixa ativo, me deixa ativo e me deixa apto a estar acordado para estar fazendo a gravação do podcast. E eu tava pensando da onde surge essa energia e essa vontade do homem de ter que fazer alguma coisa. Às vezes, quando eu tô no centro do Rio de Janeiro, eu fico vendo os prédios, fico vendo o carro passar para lá e para cá, fico gente indo, voltando, é avião passando, é caminhão de lixo, é bombeiro, é polícia, é mendigo, e eu fico pensando de onde surge esse sentido humano de viver. Por que que as pessoas fazem o que fazem? Por que construímos o que construímos? Por que produzimos o que produzimos? Se nós sabemos que o final de tudo isso vai ser a gente deitado num caixote de madeira e um bando de desconhecidos e a família chorando a sua morte, chorando o seu falecimento. Por que, mesmo a gente sabendo que a nossa existência está fadada à morte, por que mesmo assim nós fazemos o que fazemos, produzimos o que produzimos, se o futuro vindouro é um futuro de, sabe, desconexão com tudo isso que a gente faz na Terra? Por que, mesmo sabendo disso, porque isso está na mente de todo mundo, mesmo tendo essa informação, por que que eu faço esse podcast? Por que que você trabalha? Por que que você, sabe? Eu não sei, mas parece que tem um sentido coletivo de que a vida, ela vale a pena. Mas ela não vale porque ela vai te recompensar com a morte. Eu acho que eu comentei isso no podcast anterior, não sei também se eu estou sendo repetitivo aqui também. Mas eu vejo que as pessoas, eu estou falando de um aspecto geral. As pessoas vivem, mas não sabem por que estão vivendo. Elas produzem, mas não sabem por que produzem. Só fazem porque se sente bem, só fazem porque é isso que colocaram para ela fazer, ou porque só tinha isso para ela fazer, sabe? Mas parece que as pessoas agem como se a vida tivesse algum propósito, como se a vida tivesse algum sentido, como se todas as perguntas e os questionamentos do porquê nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, da onde viemos, esse é papo de filosofia, mas são perguntas que ainda não foram sanadas, respondidas, e que parece que já foram respondidas, parece que essas questões já foram sanadas, parece que todo mundo sabe do seu propósito, para que veio, por que estão na Terra, não entendeu? Eu não sei, isso fica rodando na minha cabeça e eu fico até me questionando por que que eu tô gravando esse podcast, por que que eu tô editando, por que que eu tô postando no YouTube, por que que eu tô tentando me comunicar, por que que eu tô, sabe, parece que eu fico a cada dia tentando compensar uma falta que tem dentro de mim, que eu não sei da onde veio, um buraco, um vazio, eu não sei, eu acho, eu tenho uma teoria, eu acho que todo mundo faz o que faz porque ela precisa de uma validação da vida dela. Validação que eu faço que eu acho que as pessoas, elas trabalham, elas estudam, elas, sei lá, seguem uma profissão na área da música, na área da competição, do esporte, porque ela quer validar toda a sua trajetória. Como se. Por isso que no final da vida, quando você pergunta a alguém que já é velho, você pergunta quais foram suas realizações, o que ela acha da vida, e ela sempre cita coisas que ela fez, a família que ela construiu, aquilo que ela conquistou. Porque, para ela, tudo aquilo que ela fez, tudo que ela conquistou, tudo que ela produziu, agora está servindo como validação de toda uma vida que ela teve. Mas que não serve absolutamente para nada. Porque eu não sei se tem vida após a morte, eu não sei se eu acredito nisso. Por muito tempo eu acreditei, porque eu sempre, como. Não sei se eu disse também, não sei. Não escuto os podcasts anteriores que eu faço, mas eu não sei, eu sempre fui da igreja, eu sempre acreditei que você morrendo, você vai ter uma nova vida, uma vida no céu, vai viver com Deus, esse papo de crente, esse papo de evangélico. Eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei que após a morte você vai ter uma vida plena, uma vida com Deus, uma vida nos céus, cantando com os anjos, e blá blá blá blá blá blá, essa conversa toda. E depois que eu saí do meu religioso, eu não tenho mais essa certeza que eu tinha de que tudo que a gente passa na vida, ela vai ser compensada com uma nova vida após a morte. Então, tudo que eu fazia aqui seria apenas mera formalidade, coisas que precisam ser feitas, coisas que mesmo não gostando, eu faço porque eu tenho a certeza que ao passar dessa vida, eu vou ter uma nova vida, num novo corpo, num novo espírito, sabe? Numa outra dimensão. Eu acreditava nesse papo todo. Porém, hoje, depois de um tempo, quando eu comecei a entender as coisas, quando eu comecei a enxergar como o homem era de verdade e como a vida se apresentava de uma maneira muito realista e eu não queria enxergar. Então, depois que isso tudo foi desconstruído, eu percebo que mesmo eu tentando fazer com que a minha vida ela seja menos sofrida, fazendo coisas que me preencham, mas são coisas completamente, sabe, vagas e superficiais que pode ser suprida com qualquer coisa, sabe? Essa necessidade que eu tenho de me validar, de fazer com que eu me sinta bem, sabe, isso é ínfimo, é nada, mas para que também eu vou querer preencher qualquer tipo de vazio dentro de mim se o final da minha vida ela vai ser morte, se o final da minha vida vai ser cemitério, caixão, inexistência, esquecimento, você vai, a gente vai, vamos ser esquecidos, cara. Só quem vai lembrar de você vai ser a sua mãe, o seu pai, e vou te contar, eles também vão morrer. Eles também vão morrer. E sabe, ninguém lembra da Joaquina que faleceu na Bahia há 13 anos atrás. Por quê? Porque todo dia morre gente. Um morre atrás do outro. E a vida, ela deixou de ser sentida como algo precioso. Por isso que você não chora a morte de um vizinho. Por isso que você não chora a morte de um amigo do seu primo. Por isso que você só chora a morte de quem ou é muito amigo, ou é da família, ou alguém que você tem um certo tipo de apego sentimental. Mas você não chora a morte de alguém que você não conhece, porque a vida é isso. A vida é isso. A vida é só esse ciclo de nascer. De crescer, de tentar fazer alguma faculdade, tentar ter um emprego mediano e se casar, ter um casamento de bosta, uns filhos que não te respeita e uma velhice abastecida de doenças e de situações desagradáveis de abandono, porque nenhum filho vai querer cuidar de você, você vai tentar querer ter que comprar remédio caro, só que você vai ter um salário de 600, R$ 700 do governo, e você vai ficar nessa até esperar o dia vindouro, o dia da morte, o dia do esquecimento. Então, a vida a cada vez mais se apresenta para mim como uma espécie de acidente. Não era para mim estar aqui. Não era para você estar aqui. Tudo que está acontecendo, tudo que está ocorrendo é fruto da casualidade. Fruto de algo que não era para existir, cara. Não era para existir. Não era para mim estar gravando esse podcast aqui. Não era para mim tentar ser um escritor, ser um comediante. Não era. Não era para acontecer nada do que está acontecendo na Terra. Era para ser apenas uma massa sem forma, tudo caos, dinossauro, fogo, chuva de ácidas, meteoros, extinção. A vida era para ser assim. Mas em algum ponto da evolução humana, da história da Terra, dessa eclosão que teve de moléculas que fez com que nós seres humanos pudéssemos existir, e não só existir, ter consciência dessa existência e saber o quão horrível é ter que viver e ter que ter essa informação na sua cabeça de que você brevemente passará a não existir mais. É isso. Ai, que café maravilhoso, puta merda. Então, e esse café aqui, cara, que me faz levantar de manhã? Esse café aqui que me faz ligar o forno, que me faz colocar o meu roupão, que me faz levantar da... É esse café aqui. Entendeu? Então, é isso, cara. O que te faz fazer o que faz é porque essa coisa vai te dar algum tipo de prazer, ou vai te dar algum tipo de remuneração, ou vai suprir algum tipo de déficit da sua vida, tanto amorosa como, sei lá, espiritual ou sentimental, sei lá, não sei o que eu tô falando aqui, porra. Eu não sei, eu tô ficando retardado, acho que eu tô ficando retardado a cada semana que passa, o meu nível de retardamento ele tá aumentando. E o meu nível de frustração também. Esse podcast aqui era pra ser gravado ontem, cara. Mas eu fiquei aqui horas. Eu fiquei o dia todo, desde de manhã, quando eu acordei, até umais 5 da tarde, tentando gravar esse podcast aqui. Mas não saía nada. Não saía informação. Eu preparava a pauta, mas eu não conseguia seguir uma linha de raciocínio. Ou seja, até aquilo que eu produzo é com um certo tipo de dificuldade, porque... falta talento. Falta esforço. Eu queria ser, sabe, esses podcasts dos Estados Unidos que o cara fala durante uma hora e meia e um puta podcast, um puta caralho de qualidade de som. Mas eu não consigo fazer isso aqui. Primeiro que o meu microfone é uma bosta. É o microfone do fone de ouvido. Ou seja, é uma merda. O programa que eu uso é um programa gratuito, um tal de Audacity. É um programa de bosta. Não, que esse programa, ele é o melhor que... Só porque é de graça, por isso que eu não tenho dinheiro pra comprar um microfone, eu não tenho dinheiro pra pagar a licença de um programa decente, eu não tenho microfone pra comprar uma porra de uma interface de áudio pra, sabe, não sair chiado, não sair com som horrível, com puta som de fundo e um eco desgraçado e um som de cachorro, porque fica uns cachorros leprento latindo aqui em frente ao meu portão e os passarinhos, que eu moro no meio da Amazônia. Eu moro no Rio de Janeiro, mas parece que aqui é o Amapá, parece que aqui é o Pantanal, parece que essa porra aqui é Manaus, cheio de passarinho, cachorro. Caralho. É isso. Eu gostaria de entender da onde vem essa energia. Eu não sei se é energia o nome. Eu não sei de onde vem essa vontade do ser humano em produzir tudo que ele produz. Por que fizeram? Por que que fizeram o Twitter? Por que que fizeram o Facebook? Por que que criaram tudo isso? Por quê? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido de nós? Vai tomar no cu. Eu acho que eu perco muito tempo tentando entender essas coisas. Eu acho que eu perco um tempo desnecessário em tentar compreender por que eu faço o que eu faço. Eu acho que é um exercício mental que já fizeram, que já tentaram, E chegaram a conclusões óbvias que eu, por burrice ou falta e ignorância, não tive acesso. Talvez todas essas perguntas que eu estou me fazendo agora, alguém já respondeu, alguém já desvendou, alguém já escreveu em algum lugar, e eu estou nessa ainda. Para mim, eu não sei, eu acho que alguém já evoluiu o suficiente para ter acesso a todas essas questões que eu estou tendo, mas por pura ignorância, eu ainda não obtive essas respostas. E eu tô nessa, eu não consigo sair desse ciclo de ficar tentando me entender, tentar entender o que eu faço, por que que eu faço, e se eu faço, por que que eu tô fazendo, se no final da minha vida vai ser tudo bosta, se no final da minha vida vai ser doença, doença de Chagas, diabetes, vão ter que cortar o meu dedão, vão ter que fazer uma cirurgia, hemodiálise, sabe? No final de tudo, cara, é doença e sofrimento. Por que nós fazemos o que fazemos se entendemos que a vida vai nos presentear com isso no final? Porque nós, os seres humanos, não pegamos uma faca simples e amolada e passa na nossa jugular, na nossa veia do pescoço e simplesmente encerra o assunto? Porque nós não temos essa coragem, esse culhão? Por isso que eu volto aqui a falar do suicídio, cara. Porque a pessoa que suicida, eu entendo completamente essa pessoa. Eu sei o que essa pessoa... O que essa pessoa sintetizou dentro dela para tomar essa atitude. É por isso que eu, como eu falei no podcast sobre suicídio, para mim o pensamento daquele que suicidou é o pensamento mais racional que existe. E não só um pensamento mais racional, esse cara teve a atitude que a maioria não tem e a coragem que a maioria não tem. A disposição que a maioria não tem. E o desapego que a maioria, todos não temos, cara. Ah, que os níveis de suicídio aumentaram no Brasil. Aonde? Eu não sei. Aonde estão essas pessoas? Não vejo falar de ninguém que tenha se suicidado. Pelo menos as informações que chegam, eu quase não escuto. Mas falam que bateu recorde. Será? Bateu mesmo? Não sei. E eu não vou me suicidar porque eu sou um cagão. É isso. Eu sou um cagão pau no cu que não tem coragem nem pra se matar. Entendeu? Ainda mais pra fazer alguma coisa interessante da vida. Ou seja, eu tô inerte. Eu não tenho talento e capacidade suficiente pra fazer alguma coisa que valide minha existência. E ao mesmo tempo eu não tenho coragem e o suficiente pra acabar com tudo isso no suicídio. Ai, meu Deus do céu. Como é que viver com isso tudo dentro de você, cara? Como é que dá pra viver com tudo isso passando na sua cabeça? Como é que viver tendo esse tipo de pensamento, cara? Eu tenho que me abster de tudo isso, cara. Eu tenho que me abster de tudo isso que eu absorvi. Eu preciso muito de uma espécie de mudança dentro de mim. Porque se eu ficar com essa neurose, eu não vou conseguir fazer nada. Eu sempre vou questionar, eu sempre vou perguntar o porquê e eu não vou fazer nada. Eu não vou escrever o que eu tenho pra escrever, eu não vou fazer a piada que eu tenho que fazer a piada, eu não vou no bar me apresentar, eu não vou, sabe, eu não vou gravar isso aqui. Eu sempre vou ficar nesse ciclo, mas pra quê, Tetris? Mas pra que tudo isso? Mas pra que eu tô fazendo isso? Mas pra quê? Por quê? Por quê? Pra quê? Pra quê? Ainda mais quando você bate a cara na parede em tudo aquilo que você tenta fazer, ainda fica mais evidente isso dentro de você. Porque enquanto você tá tendo sucesso naquilo que você tá produzindo e fazendo, esse sucesso e essa sensação de que tá fazendo algo bom, ela vai te mascarando. Então não sei também se eu quero que esse podcast atinja 20 mil downloads, 10 mil downloads, 5 mil downloads. Eu não quero, não sei também se eu quero tudo isso, porque se isso acontecer, eu vou me sentir bem, eu vou achar que eu tô fazendo algo de importante, eu vou achar que eu tô fazendo algo de especial, e eu vou estar me cegando. Eu vou estar colocando propósito na minha vida, um propósito que não existe. É por isso que muito cantor famoso, que depois que para de fazer sucesso, ele fica depressivo, ou fica maluco, se interna num hospício, ou se suicida. Por quê? Porque ele atribuiu o sentido da vida dele no sucesso que ele obteve e obtinha. Mas que uma vez que essa validação acabou, o que sobrou pra ele foi a loucura, foi a doença, foi a morte, foi o suicídio. É por isso que tem um grande perigo de nós nos dedicarmos fielmente a uma coisa. E é louco isso, porque para você fazer algo bom, você produzir algo de qualidade, você ter sucesso em tudo que você se propôs a fazer, tanto na sua relação afetiva, na sua relação profissional, na sua relação familiar, na sua relação pessoal, você tem que se... Caralho. Você tem que se dedicar a isso. Você tem que se abster e dedicar o seu tempo e todo o seu... Como eu posso dizer? Toda a sua energia e toda a sua força potencial nessa coisa pra que ela dê certo. E eu perdi a porra da linha de raciocínio. Muito obrigado, tosse. Maldita. Pronto, eu nunca sei o que falar. Agora, quando eu sei o que falar, eu perco o fio da meada. Eu não sei, eu acho que eu tenho que mudar a minha mente. Eu acho que eu tenho que mudar a maneira que eu penso. Porque eu não quero enlouquecer, eu não quero... Eu quero ter uma vida minimamente razoável. E eu tô buscando isso. Tô parado em casa, não fazendo nada. Daqui a pouco eu tenho uma entrevista de emprego no centro da cidade do Rio de Janeiro. E eu espero que eu consiga um emprego, porque eu tenho que pagar conta de luz. Por que que eu tenho que pagar conta de luz? Mas eu tenho que ir, cara. Eu tenho que ir trabalhar. Eu tenho que fazer alguma coisa da vida. Não é isso? Não é isso que a vida fala pra você fazer? Você tem que fazer alguma coisa? Não é isso que te empurra ou não? Você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa pra alguém, você tem que ter um patrão, você tem que ter um salário, você tem que ter uma carteira assinada. Então é isso. Daqui a pouco eu vou fazer entrevista, porque eu preciso de um emprego, eu preciso trabalhar. Porque eu não sei porque eu preciso trabalhar, mas eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que comprar, sei lá, comida, eu tenho que pagar conta de luz, conta da internet, eu tenho que fazer tudo isso que um ser humano normal faz. Porque é isso que o ser humano faz, ele trabalha. Então... Nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer alguma coisa. E eu não sei por que nós temos que fazer alguma coisa, mas nós temos que fazer alguma coisa porque é isso. Ou faz alguma coisa ou simplesmente morre. Tá bom? Eu não tenho coragem de morrer por mim mesmo e acabar com tudo isso. Então eu tenho que produzir alguma coisa. Então eu tenho que arrumar um emprego. É isso. E eu não tô reclamando aqui porque tem que trabalhar. Não, eu tenho que trabalhar. Tá reclamando de trabalho. Não, eu sempre trabalhei na minha vida, cara. Eu trabalho desde os meus 17. Tá? Com 17 anos, já tinha carteira assinada. Nem sei se poderia assinar carteira, mas assinar a minha carteira com 17 anos. E antes de trabalhar, eu estou falando de emprego formal. Antes eu já ralava já. O problema não é trabalhar. O problema é no propósito disso tudo. No propósito do coletivo. Por que as pessoas fazem o que fazem? Porque a gente tem essa necessidade de levantar e ter que ter um sentido do dia. Porque o dia só faz sentido quando você faz alguma coisa. É isso aí, pessoal. É isso aí. E eu até a amizade eu não tenho mais, cara. Eu me lembro que antigamente eu tinha bastante amigo. Eu me lembro que antigamente eu sempre tinha alguém na minha casa, sempre tinha alguma coisa pra fazer com meus colegas da rua, com meus amigos de infância. E hoje em dia eu não tenho nenhum tipo de amizade. Não tenho. Eu tenho colegas, pessoas conhecidas, pessoas que eu gosto, que às vezes bate um papo. Mas eu não tenho amigo, amigo. Eu não tenho um amigo confidente. Confidente. Sabe aquele amigo que você conversa com ele, você pode falar sobre qualquer coisa com ele, cara. Você pode falar qualquer coisa. Não. Ah, falar sobre futebol, né? Não, tô falando de coisas de verdade. Coisas da vida, coisas da alma. Eu não tenho esse amigo que eu possa compartilhar com ele confidências, inseguranças, incertezas. E que possa ser um papo recíproco. Não apenas um desabafo, um monólogo, não. Alguém que eu possa interagir de uma forma verdadeira. E que eu possa me conectar e sabe? A gente possa ter uma troca de ideia, sabe? Uma compreensão do que ele passa, do que o pai. Eu não tenho esse tipo de amizade. Eu não sei também se existe esse tipo de amizade. Acho que para mulher é um pouco mais fácil, porque mulher se abre, ela é um pouco mais suscetível a esse tipo de relacionamento humano. Mas eu não sei se com homem a gente tem essa possibilidade de ter esse tipo de relacionamento, de amizade, sem nós termos que ficar aqui nessa neura. Ai, que boiola, que viado, olha isso aqui, olha aí. Por isso que o homem morre mais cedo, cara. Porque a gente não coloca para fora aquilo que a gente tem como verdade dentro da gente. Porque sempre a gente tá empurrando ela para dentro do nosso estômago. Porque a gente não quer que aquilo que é verdade dentro da gente saia. Porque a gente sabe se a gente começar a ser verdadeiro com tudo aquilo que nós vemos. Com todos aqueles que nós nos relacionamos, sabe, não, a gente vai gerar desconforto, a gente vai gerar um ambiente, sabe, estranho, não sei. É por isso que para mim, existe sempre um nível de falsidade em cada um de nós. A gente somos sempre mascarado no nosso convívio. A gente sempre é. Sabe, é maleável, a gente sempre é alguém disposto a ceder para que o convívio possa ser bom. Tanto dentro da nossa família, com mãe, pai, irmão, ou dentro do nosso relacionamento conjugal, com a namorada, ou com a esposa, ou no nosso coleguismo, ou no ambiente profissional. A gente sempre é polido. A gente sempre é essa. Vai toda hora vontade de arrotar. Sempre a gente é esse tipo de pessoa que se adapta aos ambientes que a gente se encontra. A gente nunca é verdadeiro, a gente nunca é sincero, nunca é honesto com aquilo que pensamos, com aquilo que acreditamos. E com aquilo que precisa ser falado e ser dito. Eu não tô dizendo aqui para você ser um filho da puta. Eu não tô dizendo aqui que todos têm que ser polêmico. Não, não tô falando nada disso. Eu tô falando de ser verdade, ser você mesmo, cara. Ser você mesmo. A gente finge ser algo que a gente não é. A gente finge ser algo que a gente não somos. A gente não somos isso. A gente. Ai, cara. Então, aí como eu tava falando de amizade. Eu não tenho amigos. Amigos íntimos que eu falo. Amigos íntimos. Íntimos. E eu acho que talvez por isso que eu tenha feito esse podcast, pela essa necessidade de falar. Porque eu não sei. Eu acho que as amizades estão morrendo. Eu acho que a gente tem muito coleguismo, muito. Sabe? A gente chama de parça, de irmão, mas. Na verdade, não são pessoas que você possa contar. Não são pessoas que estão predispostas a te ajudar em qualquer tipo de coisa. Eu não sei se isso possa ser revertido. Eu acho que até daqui, porque eu já tô com 27 anos de idade, sabe? E amizades verdadeiras se constrói desde novo. Eu não sei também, eu posso estar falando aqui uma besteira em níveis absurdos, mas eu não creio que eu possa achar esse tipo de amizade já com 27 anos de idade. Eu acho que eu já tô velho demais. Mas também não sei se vai ser bom também. Para mim, na minha mente, seria bom. Alguém que tem o mesmo tipo de pensamento que você, os mesmos tipos de ideias, ou talvez os mesmos tipos de questionamento, mas ainda que não tivesse, ainda que não seja alguém igual a você, ou que alguém que você pudesse se espelhar, mas alguém que pudesse, mesmo tendo uma visão de mundo diferente, mas que pudesse, sabe, ter algum tipo de nível de amizade verdadeira. Eu não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Sinceramente, eu não sei, não acho que não existe isso. Não existe. Acho que não existe isso. Amizade, amizade. Acho que isso é muito romântico. Pra se algo. É igual esses livros de romance, que é umas putas histórias, sabe? Que nunca vão acontecer e que nunca aconteceram. Acho que é a mesma coisa com a amizade. Não existe esse tipo de relacionamento. É igual esse romance que o cara. Que o livro cai, aí os dois se abaixam junto, um pega na mão do outro, os dois ficam se olhando. Uns olham nos olhos do outro, aí a partir daí se apaixonam. Sabe, não existe isso, cara. Por que você tá escrevendo essa merda? Por que que você tá escrevendo esse lixo? Esse lixo não existe. Esse tipo de relação não existe. Tá bom? Vamos parar com essa merda? Não sei. Eu não tô falando aqui pra. Eu acho também por isso que chama de romance, né? Porque você tem a liberdade de sair da realidade e gerar algum tipo de sensação nova a partir do desconhecido abstrato. É por isso que a gente se apaixona por aquilo que não é verdadeiro. É isso. Esses romances, a maioria dos romances que eu leio, não são, sabe? Você fala, ah, cara, não aconteceu isso. Tá bom? Isso não é passível de acontecer. Isso é muita imaginação. Tá bom? Isso é obra de ficção científica. Que porra é essa? Mas eu vou tentar, cara. Eu acho que a gente tem que tentar ter algum tipo de alento no nosso dia. Por exemplo, durante o dia eu não tenho nada para fazer, a não ser as coisas daqui de casa, de manutenção, de ter que, sei lá, pintar uma parede. Hoje em dia tá tudo certo aqui em casa, então geralmente não sobra nada, mas sempre quando tem alguma coisa para fazer, o meu dia ele foi preenchido. E esse dia meio que passou e eu não percebi ele. Assim como eu falei no podcast anterior, eu acho que as coisas que fazemos durante o nosso dia, seja no trabalho, seja em casa mesmo, essas coisas, elas são necessárias, cara, porque como diz aquela frase, mente vazia, oficina do Satanás. Essa frase tem um sentido absurdo. Porque se eu ficar em casa parado, com a minha mente, que sabe, que não está sendo preenchida com afazer nenhum, ela vai ficar nessa neura que eu tô agora. Ela vai ficar sabe, nessa alma. Ah, eu não. Eu sei que existe algum tipo de sentido. Eu não sei se existe, mas, por exemplo, quando eu tô na minha mãe, quando a gente, por exemplo, marca um almoço e tá todo mundo reunido, eu acho que é a melhor parte da vida, É quando momentos assim acontecem. É quando momentos de, por exemplo, quando eu vou almoçar com a minha mãe, com a minha irmã, com meu padrasto, a gente se reúne, a gente almoça juntos, te ri, te conta piada, sabe? A gente zoa e não sei se eu acho que se existe algum tipo de sentido, ele gira em torno das pessoas que você ama. Das pessoas que você ama. Porque os melhores momentos da minha vida não foram sozinhos, não foram isolados. Mas quando eu tô com a minha família e a gente passa momentos assim, são momentos que, para mim, se a vida faz algum sentido, ele faz sentido nesses momentos que acontecem. Quando você abraça a sua mãe, quando você abraça a sua irmã, quando você sente algum tipo de conexão verdadeira na relação. Por exemplo, eu passo a semana toda nessa neura que eu falei, de vida, de porquê, do pra quê. Mas quando eu vou na casa da minha mãe, quando eu abraço ela, parece que essa pergunta, naquele instante, ela foi respondida. Eu não sei se eu tô. Eu não sei se estou sendo claro o suficiente, mas o sentimento que eu tenho por ela é tão bom e é tão puro e é tão sincero, é tão eu ali. Quando a gente se abraça, quando a gente conversa, é tão verdadeiro que por um momento todas essas questões de porquê, para quê, para onde, tudo é desnecessário, a vida é uma bosta, vamos todos morrer, esses papo meu de maluco. Por um momento, todas essas questões foram respondidas ali. Não é que ela tá me respondendo, não, mas aquela relação ali, aquela troca de sentimento de amor, de carinho, de sinceridade, tá sendo, sabe, como uma resposta para todas as questões que estão dentro de mim. Então, eu acho que isso é uma teoria, não sei. Que a vida ela só faz sentido e ela só faz sentido quando existe uma relação verdadeira com alguém que você ame. Se não tem ninguém que você ame, se não tem ninguém que você admire, ou que alguém que você tenha um relacionamento sincero, afetivo, aí que a vida se torna mais vazia ainda. Porque mesmo tendo a minha mãe, mesmo tendo a minha irmã, mesmo tendo a minha esposa, a vida só te reserva momentos. Só momentos. Só memórias, só lembranças. E essas lembranças que te fazem bem. Porém, essa acaba. Lembranças acabam, momentos acabam, abraços acabam, almoço em família acaba, sexo acaba, viagens acabam, sorrisos acabam, tudo é volátil, tudo, sabe, termina. Não existe alegria eterna, não existe felicidade eterna, não existe momento bom eterno, não existe, sabe. Honestidade, carinho, verdade eterna, tudo é muito alto, em cima e baixo, tudo é muito bom e tudo é muito ruim. Agora a porra do telefone tá tocando, vai se fuder. Tá me entendendo, cara? Então, quando eu era da igreja, eu sempre tinha essa expectativa, tá? A vida é uma bosta do caralho, tá bom? A vida é uma merda, mas eu tenho que passar por isso porque eu vou ter uma nova vida. Uma vida em que nada mais vai ser relativo e tudo vai ser absoluto, tudo vai ter um sentido pleno, tudo vai ter um sentido, sabe, um sentido verdadeiro. Então, não vai ter mais sofrimento, não vai ter choro, não vai ter dor. Olha isso, cara, olha como a religião... É por isso que a religião é a coisa mais fantástica que existe. Por isso é a coisa mais... Sabe, cara, é um gênio. Quem inventou isso foi um gênio. Porque o grande vazio do ser humano é saber que a vida dele vai terminar. Mas existe um cara que falou, não, cara, sua vida não vai terminar. Você vai ter uma nova vida e tudo aquilo que você sofreu, você não vai sofrer mais. Tudo aquilo que você chorou, você não vai chorar mais. A partir daí, você vai ser feliz, não vai ter choro, não vai ter sofrimento, não vai ter, sabe, não vai ter injustiça, não vai ter desordem, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser pleno, tudo vai ser angelical, tudo vai ser celestial, você vai ser um novo ser, você vai habitar num lugar onde tudo é luz, onde tudo é... Sabe, cara, o cara vendeu essa ideia. E é uma ideia que é fácil de comprar. Porque ninguém sabe o que tem do outro lado da morte. Ninguém sabe o que tem do outro lado do plano, desse plano que a gente vive, dessa linha temporal, desse espaço-tempo que a gente vive. Ninguém sabe o que tá do outro lado. Então, quando o cara chega, cara, o que tem do outro lado é isso, isso, isso, isso, como se ele soubesse de tudo que tá do outro lado. Porque ele não sabe, ele nunca foi, mas ele vende isso. O cara, ele vai te comprar, o cara vai te convencer. Porque isso é uma questão dentro do homem. Mesmo ele não sabendo de uma maneira racional de que isso está dentro dele. Mas isso está dentro dele inconscientemente. Mesmo ele não enxergando com seus olhos da consciência. Mas esse buraco está dentro dele. Então, mesmo ele não enxergando isso de uma forma plena, mas alguém vendendo isso para ele, isso vai vir à tona e dizer, é mesmo, cara, eu vou morrer e eu não sei para onde eu vou. Então, eu vou comprar esse pacote de ideias que esse cara tá me vendendo, porque esse cara tá me vendendo uma vida que não vai ter choro, uma vida que não vai ter sofrimento, uma vida onde tudo vai ser luz, onde tudo vai ser sorriso, felicidade. Então, é por isso que eu acho isso genial, cara. O cara que inventou isso, esse cara merece um prêmio. Esse cara merece um prêmio. Porque esse cara, ele vende algo completamente absurdo e as pessoas compram. E eu comprei isso, cara, durante 20 anos da minha vida. E depois essas coisas desmoronaram. Eu não sei em que ponto, mas eu comecei a fazer questionamentos na religião que eu tava. E isso foi a cada vez mais se afundando. E é isso, e hoje eu não sei pra onde eu coloco a minha mente, eu não sei onde eu coloco o meu esforço, eu não sei onde eu me dedico, eu não sei onde eu colocar todo o meu empenho, porque nada nessa vida ela é absoluto, tudo tem a sua relatividade diluída em coisas que... Eu não sei, cara, eu não sei, eu só queria ter um podcast melhor, queria ter um podcast decente, cara, queria ter um podcast com um áudio melhor. Mas às vezes eu paro, mas por que eu quero tudo isso? Por que eu quero ter um podcast do caralho? Por que eu quero que as pessoas ouçam? Por que eu quero tudo isso? Por que eu preciso dessa validação externa? Será que eu não posso me contentar só aquilo que eu acho de mim mesmo? Por que eu preciso do outro vendo olhar pra mim e dizer, caralho, esse cara é foda, hein? Esse cara sabe do que tá falando, esse cara tem conteúdo. Por que eu preciso disso? Por que eu não posso ter a capacidade suficiente de eu mesmo olhar pra mim e me achar foda, me achar incrível e só isso valer? Por que eu preciso do externo pra validar aquilo que tá dentro de mim? Eu não sei. Mas é isso, cara. Eu prometo que o próximo episódio eu vou estabelecer um tema e vai ser melhor, cara. Eu vou tentar, pelo menos. É isso aí. Valeu, pessoal. Tenha um bom dia.